ampolha de bares. Quem é isso? Estava engraçado. Espetacular. Esta intro que ainda não ouvimos, só vamos ouvir no dia do episódio. Tá, é espetacular. É espetacular. Quem é que fez? Foste tu, Pedro. Fui eu com a tua ajuda, não te lembras? Ou não te vais lembrar? Claro que sim. Já me lembro, lembra-me agora. Então, amiguinhos, boa noite. Estamos aqui um dia após o fim da última temporada do Game of Thrones, ou como nós gostamos de chamar, o GOT, o O minúsculo e o G e o T maiúsculo, GOT. E acabou agora, e estamos aqui para fazer um apanhado daquilo que foi esta maravilhosa série, que se transformou rapidamente numa poia de merda fumegante. Digo eu. Gigantesca. Não estou aqui, quer dizer, não estou aqui para julgar, mas que foi uma merda, foi, enfim. Não foi rapidamente, que foi só na última temporada. Não foi mais ou menos. Não, a sétima safava-se. Estava então, um bocadinho que mais rápido. O que é que foi a sétima? Já me esqueci da sétima. A sétima foi quando eles conheceram o Jon Snow e a... Ah, sim, e o dragão. E a nossa amiga. Mataram um dragão, caralho. Sim, mas teve umas batalhas porreiras e tal, portanto foi ainda safou-se, apesar de ser um bocadinho mais apressado, mas ainda safou. Eu, o Game of Thrones, nós falámos disto nos últimos 8 anos ou 9, falámos disto abundantemente nos nossos locais de escrita. Sim. Aquelas primeiras temporadas eram emocionantes, não é? E depois a gente entrou ali na quinta temporada, talvez sexta, em que era aquele esquema, 10 episódios, 8 episódios que era uma seca... Não. Seca, seca, uma coisa densa de falar, em que toda a gente tinha que ter um bocadinho. E depois o nono episódio era um episódio rápido de ação, uma coisa estonteante. E depois o décimo episódio era adeus até para a semana, não é? não tenho essa noção que tu ficaste. Tenho uma parecida. Tenho que os dois, três primeiros episódios eram muito bons. Tinham sempre, lembro-me até quando foi a morte do rei, do puto, do foi ali no início, não, do Joffrey, exato, foi ali no segundo, terceiro episódio. E tenho essa ideia que fizeram sempre os primeiros dois, três episódios muito bons, depois sim, fizeram mais três ou quatro um bocado mais de desenvolvimento de personagens e de um pouco mais maçudos, mas que naquele episódio final, nos últimos dois, acabava por se perceber porque é que tinham feito aquilo tudo. Ou seja, apesar de ter sido um bocado seca, como tu dizes, foi uma construção muito bem pensada e no fundo que sustentou o que aconteceu no final, naquelas reviravoltas finais que aconteciam sempre nas batalhas. Agora, o que não tem nada a ver, eu preferi mil vezes isso do que o que aconteceu nesta temporada, que foi tudo a correr, cada episódio era quase uma temporada, acontecia algo que se calhar no passado dava para fazer uma temporada inteira, e desta vez era tudo à pressa, não tinha qualquer justificação e despachou-se personagens sem lhes dar o mínimo tempo de ecrã. Por exemplo, eu vi um artigo qualquer que a Cersei teve 18 minutos esta temporada de ecrã, sim, a temporada sim, toda, sim. Que é uma coisa absolutamente ridícula. Isso, né? Aliás, isso nas temporadas anteriores era o tempo de uma queca, não é? Que a gente dava quase, era o tempo que eles passavam numa cena do bordel, que sim, eram 4, 5 minutos lá na conversa. E portanto, diz Pedro, diz. Outra coisa também que morreu um bocado agora para o fim foi a parte sexual, não é? A parte erótica da série, que quanto a mim, e perdoem-me os fãs, é a razão do sucesso desta série. As pessoas começaram sim, a ver sim, no início, causa, sim. Não é? Do nudez, do sexo, da pinocada. O pessoal queria ver sim, a pinance. E mamas com fartura, e tetos, e canzanadas, e o caralho. Não, desde que a Khaleesi assinou lá aquela cena que já não podia mostrar as mamas, aquilo ficou uma merda. E depois também não era preciso, não é? Chegou uma altura em que, pá, já não precisamos deste chamarilho. Sim, já temos toda a gente atrás de nós, já não é preciso. Atrás de nós, não. Antes. Exato. De nós, não de ti, Está bem, eu vou assumir que sim. Não, mas eu estou um bocadinho com o Pedro. Acho que as primeiras, eu gosto muito da primeira e da segunda, mas porque acho que eram temporadas que tinham um objetivo e tinham um bocadinho um protagonista. A primeira mais no Ned Stark e a segunda se calhar mais no Tyrion. E tu conseguiste identificar e criar ali uma certa narrativa e criar alguns laços. Depois as outras foram dispersando muito, pá, e aquilo... Sempre fez confusão aquele formato de novela e formato um bocado de como era nos livros. Ou seja, tinhas uma cena de uma personagem, depois tinhas de outra e de outra e de outra e de outra. E as coisas nunca colavam bem como um episódio em si, tirando aqueles episódios-chave, não é? Das grandes batalhas e quando as coisas... Isso sempre me fez um bocado de confusão e eu acho que a série sempre foi um bocado dispersa E houve muitos arcos narrativos que no final acabaram por ficar pendurados, não é? Não serviram para nada, sim, mas isso é um problema da última temporada, porque a última temporada faz tudo à pressa. Eu sei. Não liga nada no sentido, sim. Claro, não ligou nada ao build-up todo que se tinha feito no passado, e portanto acabou por também tirar valor ao que foi feito no passado. Mas sim, eu prefiro... Sim, e essa análise retrospectiva agora é feita porque acabou-se por não se aproveitar muita coisa que se usou no passado, não é? E agora... uma coisa também que há bocado tu falaste, mas falando ainda naquilo que vocês estão a falar, não quero estar a interromper o raciocínio, apesar de já ter feito esta questão dos arcos narrativos que se perdem. Não são só os arcos, até se vocês procurarem no Facebook, na internet, há aí um meme, ou mimo, como é que se diz, que é o barco das narrativas perdidas, que é um barco com um gajo a remar de coisas que foram abordadas e nunca mais ninguém falou delas, que é imensas coisas. E depois, é a maneira como eles, nesta última, pegam naquilo que estava para resolver e foi tudo simplório, como se fosse uma telenovela mexicana, não é? Assim, aquela aproximação simples aos grandes temas da vida. Sim, eu acho que também que esta simplificação também teve a ver um bocadinho com a massificação da série, não é? Sim, para agradar a toda a gente e final da massa foi, de não é? Fãs, não é? Não sei se será isso, porque a série ficou massificada para aí a partir da terceira, quarta temporada, já toda a gente via Game of Thrones, toda a gente falava e portanto eu acho que a série ainda aguentou-se ali, mesmo depois de perder ali o material do... Ai, do gajo que escreveu. Origem, agora, sim. O material de origem. Do Martin, sim. Sim, exatamente. De George R. Martin. Eles conseguiram ainda aguentar mais duas, três temporadas bem construídas, com algumas explicações aprofundadas, com aquelas conspirações bem feitas, que deixavam-nos sempre na dúvida o que é que ia acontecer. Epá, e nesta não. Esta foi tudo a despachar. Eles disseram, ok, a gente vai fazer assim, vamos matar este. O gajo que vai ser o herói vai ser este. E pronto, e não dão qualquer justificação, não criam nada. Quer dizer, há ali duas ou três mortes completamente... A própria morte da Cersei é absolutamente ridículo. É de quem não sabe já o que é que há de fazer, então vamos dar-lhe com um pedregulho na cabeça. Quer dizer, é o cúmulo de todas as estupidezes que aconteceram nesta temporada, é o cúmulo delas todas. Quer dizer, não faz qualquer sentido. Depois fazem ali um arco de redenção ao irmão dela, agora já acabou isto há tanto tempo, já não lembro dos nomes, o Jamie, sim. Fazem um arco de redenção de 3, 4 temporadas que em 5 minutos desaparece. Dá-lhe a tesão. E 3 ou 4 temporadas são desgraçadas em 2, 3 minutos, quer dizer, foi tudo terrível, eu acho que não se aproveita absolutamente nada, nem a batalha, a grande batalha deste episódio, que é aquela em que o dragão vai para lá destruir aquilo tudo, não se aproveita nada, porque até isso foi tão simples, foi pôr o dragão a queimar aquilo tudo, não há estratégia, não há qualquer tipo de estratégia, não há surpresa, não há nada. E há uma coisa também que é, os personagens são todos aplanados, não é? Os personagens tu não os reconheces. Vejo o anão, não é? Vejo a Cersei. Sim. Mas não são aquelas pessoas que tu aprendeste a gostar ou a detestar, não é? São gajos que são simplificados. Só foram barraram-nos autoclantes do clichê. E os gajos ficaram aqueles personagens tipo... E outra coisa também que tu há bocado falaste, que é cada episódio é uma batalha e um grande final, não é? Resolve-se 50 assuntos que havia para resolver, resolveram-se em 5 episódios. Pois é, veio o primeiro episódio, grande batalha com os mortos, morrem todos. No episódio seguinte já vai estar tudo outra vez. Os exércitos do Dothraki, os gajos lá, os 100 colhões todos em pé, talvez a lutar, não é? Depois morrem todos. Os gajos são como os cogumelos, nascem debaixo da terra. Exato. Havia mais. Não, e perdeu-se também completamente a imprevisibilidade, não é? E mais uma vez eu acho que isto também teve a ver com esta massa de fãs, ou seja, tu começaste a ter intocáveis, e isso já a partir da sétima temporada, personagens que tu sabias que não iam morrer já. Sim, ao contrário do passado. E isso foi contra a lógica total da série, perdeu-se ali aquele jogo de bastidores, não é? Tu nunca sabias o que é que ia acontecer. Exatamente, aquelas jogadas que estavam fora da vista e fora do teu alcance, isso perdeu-se tudo, ficou uma coisa completamente dada de barato, não é? Por muito que o outro estilo me cansasse, ao menos as coisas eram bem construídas, não é? E as coisas tinham o seu ritmo mas por alguma razão. Sim, das centenas de memes que eu vi desta temporada, e muitos ali naquele post que o Pedro fez no Facebook, eu acho que há um que é simples, mas mostra completamente o que eu acho que aconteceu ao Game of Thrones, que é, mostra um desenho de um dragão, ou do logotipo do Game of Thrones, as primeiras 7 temporadas feita a computador, e depois a 8ª é feita a lápis por um gajo da primária. E é exatamente à pressa por um gajo, um miúdo da primária, e é exatamente o que eu acho que aconteceu à série. A série foi-se construindo, foi fazendo tudo muito bem feito, e depois de repente, o que no passado demorava uma temporada inteira a ser construído e a ser desenvolvido, por exemplo, a Batalha com os Mortos, isto no passado era uma temporada inteira, até chegar aquele episódio final ou o penúltimo em que havia a Batalha com os Mortos. Depois... Sim, mas, e o próprio Night King, não é? Quer dizer, é um vilão que tem vindo a ser construído, não é? Nas sombras, e que foi aparecendo com o tempo. Epá, e cai assim às mãos de uma gaiata que manda lá um salto. Aliás, uma gaiata, essa cena, quer dizer, ela andou há anos e anos, ao menos, a preparar para ser a ninja das caldas lá da terra. Sim, lá que e depois a gaja dá-lhe uma fúria parva, não é? Tipo teenager, anda cá que eu mato cabral, unga. Não foi? Ela acha, não vai ser hoje que eu morro. E lá vai a correr, aparece o bip-bip lá do coiote, caralho, aparece lá. Tem algum jeito. Aquela merda. Temos que fazer um meme de ninja das caldas com a área agora. Por exemplo, mas, olha, eu se tivesse que reescrever essa cena, era do género, a gaja, de repente, o Night King olhava para o lado e um dos generais do Night King era a gaja. Não é? Sim, tinha-se ou ela matava o Bran, né? E mascarava-se de Bran, caralho. Por exemplo, sim, estava havia outros... esse merdas, não é? Esse Bran de merda. Um gajo a cagar encontra 3 alternativas mais vistas daquela merda que mudou 2 anos escrita. Mas eu também digo, essa cena acaba por ser a minha favorita desse episódio, porque foi a única que eu consegui ver. Porque o resto estava completamente escuro. Não se via boi, não sei que raio de ideia foi aquela, porque eu desliguei, fechei tudo em casa, pus a televisão no modo mais de contraste possível. Mas para conseguir. Viste onde? Na HBO mesmo? Vi na HBO mesmo, sim. Mas já disseram que foi problema mesmo do canal, não é? E é, não, pá, pois é, capaz. Eu sei que eu pus a televisão em todos os modos possíveis e imaginários para conseguir ver, não se conseguia ver nada. Da pessoa responsável pela fotografia e pela luz. Acho que foi culpa da HBO. Sim. Foi o que disseram, não sei. E depois há uma coisa também super irritante nesta temporada, que é a malta do Game of Thrones, são os gajos mais... Os fãs, né? Sempre são os fãs. Os barulhentos da Game of Thrones é aquela malta que está sempre a dizer, olha, spoiler, ai, ai, que horror, spoiler, ai, que horror, spoiler, são os merdas, vão presos do spoiler. E depois, mal vem o episódio... E agora vão para a net por dicas. Estamos a falar de pessoas que ficam acordadas até às 3 da manhã para ver esta merda. Não, isso a HBO atrasa 5 minutos a pôr, parece ficam que é o fim do mundo. E depois vão logo a correr e dizer, ai, morre este, morre aquele mato, não sei o quê. Pá, tu não consegues, tu acordas de manhã, vais cagar, pegas um telefone, foda-se, vai para o caralho. Mas agora... isso, por acaso, faz-me confusão. É a malta que fica, aquelas reclamações todas que apareciam, porque tinha demorado mais uma hora a aparecer, não sei. E eu depois demoro 3 dias a ver o episódio, quer dizer. Eu acho que essa malta não tem nada que fazer na vida. Isso faz-me lembrar um colega meu que também andou a queixar-se para a Sport Zone, que não lhe chegava a bicicleta que tinha mandado via casa, se tinha encomendado e que não chegava. Chegou, teve 3 semanas arrumada dentro da caixa, porque um gajo fila, mas depois não dá uso. Não, mas isso da HBO também é parte, porque dava no Sci-Fi em direto ao mesmo também. Tempo, é só estúpido, caralho. Não é uma app. Opa, foda-se. Mas o Sci-Fi está nas operadoras todas? Está. Ah, é? Não faço ideia. Mas essa cena do HBO, a malta é aquela malta que quer ser americana, não é? Uau, tenho HBO como os americanos. Agora todos contentes, porque agora estamos americanos. Está na moda também. Agora, e a seguir vai ser aquela da Apple, não é? Disney+. Disney+. Eu tenho 3 meses de HBO e não sabes aquela merda, foda-se, aquilo que é o Sr. Joaquim e pronto. Sim, eu também acho que o Sr. Joaquim continua a ser a minha alternativa de todas, caralho. Mas não é? E já envia para a França. Pois é. Mas manda. É que eu continuo. Também não percebi. Pois falou de outra merda qualquer, já não fui lá responder. Não, já não vi, eu disse que sim e pronto. Isto sim. Para quem nos ouve, temos que explicar que recebemos uma mensagem na caixa postal do videoclube São Joaquim a perguntar se fazíamos entregas em França. Nós respondemos que sim. Claro, porque fazemos, não é? Seja o que for que lá querem que façam chegar, a gente manda. Deixa ver o que é que acontece agora. Muito bem. Bem, para terminar aqui o Game of Thrones, viram o documentário que saiu pós-final? Não, não vi. Não. Tu viste? É pá, vi. E é tenebroso. É ainda pior que a temporada. É, sério. Porque tu tens altas expectativas que vão mostrar ali muitas coisas de bastidores engraçadas e relacionadas com as personagens, com os atores que tu andaste a viver durante 7, 8 anos, né? Tens ali muita curiosidade e basicamente é um documentário sobre os soldadinhos incógnitos que trabalharam nos bastidores do Game of Thrones, que tu não queres saber para nada. Aquilo é muito bonito como homenagem, né? Eu imagino quem tenha trabalhado na série e os gajos todos que não aparecem, que vão ali nos créditos, nas letras pequeninas, gostem muito de ver isto, mas eu não me interessa nada ver um documentário em que estamos 10 minutos a falar do gajo que põe neve nos cenários, e 15 a falar da senhora que vende os cachorros quentes lá na relote para os extras todos. Quer dizer, tu estás a ver aquilo e não tens interesse absolutamente nenhum, porque não tens qualquer ligação com aquelas pessoas. Não, podia ter interesse se fosse cruzado com o resto, se calhar. Não, eles depois de vez em quando, de 10 em 10 minutos, metem tipo uma cena de background de bastidores com um dos atores principais. Mas quer dizer, é vazio. Opa, depois... Se calhar os atores principais tinham mais que fazer também, né? O Snow ficou bêbado. É pá, mas é terrível. Eu depois, por curiosidade, estava na internet a ver no YouTube, a ver coisas do Game of Thrones e descobri vários making-off de várias temporadas, tipo vídeos de 5, 6, 7 minutos, devem estar nos DVDs, nos extras dos DVDs, que são mil vezes melhores, mas muito mais complexos e muito mais interessantes do que o documentário. O documentário é tenebroso. Um reflexo daquilo que é a série se tornou e o público, não é? O público a viu, porque tens uma série que toda a gente do mundo vê, toda a gente gosta por alguma razão do Game of Thrones. Sim, eu acho que como Game of Thrones, não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que não irá haver outra coisa do género, uma fantasia tão global. Não sei o que é que vocês acham disso. Ah pá, não sei, isto também foi um bocado inesperado. Sim, foi inesperado, exato. Daí também, quer dizer, mas sempre foi uma grande produção, não é? Sim, não sei, acho que se fizerem aquela série que andam a falar do Senhor dos Anéis, a coisa é capaz de pegar, depende ali do impacto inicial, de como não, tivesse não sei efeito. Se, agora antes de para acabar e até mas o Senhor dos Anéis já foi uma coisa que já temos uma ideia, não é? Já é uma reformulação. Sim. O Game of Thrones começaste do zero com personagens. Sim. Mas a questão do Senhor dos Anéis é que já tem um fanbase muito grande, ou seja, se tiver bem feito é coisa para arrancar logo muito forte. Não, e vai haver agora as sequelas também do Game of Thrones, né? Já estão a fazer uma, acho eu. Sim, já estão a preparar. Não sei se é porque aqui. Diz, Pedro, desculpa. Já me esqueci o que é que dizer, caralho. Então, e acho que alguma série se consegue aguentar 8 temporadas? Há muitas hoje em dia aí com 9 temporadas. Com qualidade. Então, aquela série mais horrível do mundo, toda a gente gosta, que é aquele Big Bang. O Big Bang também acabou agora. Sim. Já acabou isso? Aquela merda são o quê? 15 temporadas? Né? São 10, mais. Sim, mas há muitas aí com muito. Por exemplo, a Suits também, que é uma série que eu gosto muito, também já vai para a oitava. Falar com qualidade. Epá, com qualidade, se calhar com orçamento, não é? Porque o Big Bang Theory é ordenado, só. O Big Bang já está ordenado. Mas o Big Bang acabou agora este ano, acho que eu. Eu vi o último episódio só para ver o que é que se passava. E então? É uma merda, sim. Eu agora ando a ver a Anatomia de Grey. Tá, corta. Põe a música final, filho. Põe. Já percebi isto, mas rapidamente já apanhei aquilo tudo. E a tua, terrível. A tua vagina interior ao latejar. A ver aquela merda. Pô, é cada ponzarrão. Eu já dei para esse peditório, meu amigo. Pronto, já todos passámos por isso, né? É a minha vez. Eu agora que essa merda só. Corto os pulsos, se tiver que ser obrigado, eu corto os pulsos, nem que seja com um garfo. Pronto. Nem que seja com um garfo. Mas vocês repararam que nós fizemos este episódio o mesmo que aconteceu à Guerra dos Tronos, que foi na última temporada, ou seja, na última parte, estragámos tudo. Mas foi de propósito. Depois foi. Foi tudo pensado. Já agora vamos para acabar, vamos só fazer aqui um recap do como é que acabou. Então, O Jon Snow matou a rainha, não foi? Sim. E depois... Era a tia dele, A tia dele, e também era a gaja que já tinha mandado uma canzanada. Depois apareceu o dragão, olhou para aquele espetáculo que era a gaja morta no chão e o Jon Snow ao lado. E o que é que o dragão fez? Fala de trono! Não foi? É. O que é que se passou? Ganhou consciência e percebeu. A culpa é tua, trono! Não, eu acho que há duas teorias, igualmente parvas. Uma é que o dragão é suficientemente consciente para perceber que todo o mal do mundo, toda a corrupção que havia na sociedade era gerada pelo trono, não é? Tipo o anel do Senhor dos Anéis, que é ser parvo, porque, quer dizer, o dragão é um bicharoco. E o segundo, como a gaja tinha morrido à facada e o trono tinha muitas facas, não é? O gajo pegou o trono, não é? Todas as duas são parvas. É. Ou então o gajo também podia ser meio estrábico, né? E queimou, ai, e falhou. Boa teoria também essa. O gajo falhou. O Snoke também era um Targaryen para nada, não é? Sim, foi o Targaryen mal podre de sempre, né? E no final voltou lá para a Serra da Estrela. E é que se fuzeu, para a torre. Lá para aquele para aquele antro de panoeiragem que é o muro, não é? O muro é uma metáfora para enrabanço, não é? Entre senhores. Sim, é, não sei. Deve ser. Passa-se. Não, mas ele depois passou para lá do muro. O Miguel confirmou, portanto. Ah, sim, foi para lá morar. Sim. Ele ia lá para o sítio lá dos selvagens, não é? Onde estava lá a outra, a mulher dele, a mulher do ator que faz de Snow. Aquela que dizia, tu não sabes nada, Snow. Sim, sim, sim, sim. Tu não sabes nada, bem. João Neve. Está certo. Então, vai, olha, foram 8 anos bem passados, não é? É concluído. Sim, exato. Pronto, e com isto acabamos este especial episódio de La Polla de Varys. Brutal. Muito bem. Coitado do Varys, também teve uma morte espetacular. Pois teve. Uma cena muito bem construída de 30 segundos. Vai. Bem, vamos embora. Adeus, adeus, amigos. Beijinhos. Tchau. E abraço. Tararum, tararum.